sem Jesus não posso ter. Pois viver sem Ele é morrer. A vida que sentido traz, viver sem ter amor, é tudo vão. E não adianta eu procurar em outros caminhos solução. Nasce em meu peito uma canção que fala de amor. Oh,